Pensamos para agir e não agimos sem pensar, como muitos por aí. Agachado, concentrado, de esquina eu fico a imaginar o que será da minha quebrada quando a noite chegar. Tiros, gritos, cachorros latindo, a mãe ajoelhada rezando pelo seu filho, pedindo a Deus que ele esteja bem e que na madrugada não se envolva com ninguém. No outro dia, escuto a notícia: mataram mais um moleque. Foi uma rixa antiga, esse é o Pedregal. Quebrada de ladrão, aqui não tem comédia e nem vacilão. Tem neguinho de atitude que puxa o cão, olhando no seu olho, sem dar explicação. A casa caiu, aí sistema trema. O nosso grande objetivo é acabar com esse problema e dar um fim nessa desigualdade que invade território agora na minha cidade. Esquadrão RAP chegou pra inverter essa situação. Com a cara e a coragem, o microfone na mão, essa é a questão que procuramos para nossos irmãos. Tirar da marginalidade e mostrar que o rap é o caminho da verdade. Realidade mostrar falada contra o sistema. O nosso grande objetivo é acabar com esse problema. Realidade mostrar falada contra o problema. Vieram pra arregaçar a esse sistema, trema. Realidade mostrar falada contra o sistema. O nosso grande objetivo é acabar com esse problema. Realidade mostrar falada contra o problema. Vieram pra arregaçar a esse sistema, trema. Sou revolucionário e também estou na barca, envolvido nessa guerra. Aqui ninguém se cala, sobreviver aqui tem que ser esperto. Não pode se enturmar, só seguir o correto. Nada de armas, drogas, polícia muito menos. O cara tá nervoso, é 100% veneno. Daqui de cima eu observo o movimento da rapaziada. Com um bagulho na mente, o ferro cega a sua estrada. Não dá pra conformar, tamanha covardia, eles foram de cara numa padaria. Aí todo mundo reage, isso é um assalto. Aí todo mundo no chão. Anda. Falando grosso, naquela pressão toda, sem motivo algum. Sapecaram coroa, na empolgação, no desespero. Eles saíram voado, mas não levaram dinheiro. Realidade mostra falada contra o sistema. O nosso grande objetivo é acabar com esse problema. Realidade mostra falada contra o problema. Vieram pra arregaçar a esse sistema, trema. Realidade mostra falada contra o sistema. O nosso grande objetivo é acabar com esse problema. Realidade mostra falada contra o problema. Vieram pra arregaçar a esse sistema, trema. Meu Deus, não dá pra conformar. Quanta desigualdade reina neste lugar. O lazer e a cultura por aqui sempre foram escassos. Passatempo da molecada não é nada fácil. Mas mesmo assim somos fortes o bastante pra fuder o sistema e criticar os governantes. E só passa na favela pra perder votos. Depois que ganha, some e desaparecem. Esquece o povo da favela e assim ele apodrece. Mas somos humildes, somos bem diferentes. Aqui o presidente não é gente da gente. Mas isso um dia vai mudar, Jesus Cristo vai voltar. Levante a cabeça, meu irmão, não desista de lutar. Ele nos trouxe ao mundo com uma proposta: matar o mal pela frente, nunca virei as costas. Estamos no prejuízo, numa grande desvantagem. Mas essa classe alta só vive de pilantragem. O destino é esse mesmo. Nós somos obrigados a viver nessa porra, mas não ser humilhados. Seja forte, meus manos, pra combater esses doentes com um verbo pesado, mas bem consciente. Seja você mesmo, não se sinta inferior a nenhuma dessa gente. Realidade mostra falada contra o sistema. O nosso grande objetivo é acabar com esse problema. Realidade mostra falada contra o problema. Vieram pra arregaçar a esse sistema, trema. Realidade mostra falada contra o sistema. O nosso grande objetivo é acabar com esse problema. Realidade mostra falada contra o problema. Vieram pra arregaçar a esse sistema, trema. Cheios de ódio e malícia. aqui a visão já não é tão bela, já não é tão bela.